eu tô falando com a pessoa errada. Afinal, mandei umas 15 mensagens e você não fala nada. Posso tá enganada e sei que nessa história eu tô errada. Afinal, fui eu quem quis fechar a porta e é direito seu manter ela fechada. Eu só queria te dizer, vem, tô com saudade de você. Sua voz é golpe baixo. Vem. É que eu tô desconfiada, que eu tô falando com a pessoa errada. Afinal, mandei umas 15 mensagens e você não fala nada. Afinal, você quem quis fechar a porta e é direito meu manter ela fechada. Eu só queria te dizer, tô com saudade de você. Para por aí, se quer saber, sou eu o mesmo de antes, só que aqui por dentro tá faltando um pedaço teu. Tá faltando um pedaço seu. Eu não respondi por orgulho meu. Se eu tô tão distante, é que o sentimento ainda não morreu. Ler sua mensagem é fácil agora. Ouvir sua voz é golpe baixo. Aí é golpe baixo, hein, Gabi? Quem gostou faz barulho aí! Giro empresarial. Valorize o comércio da nossa cidade. Clube FM 91,7. Essa é a sua rádio. A rádio de todas as cidades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Clube FM 91,7. Eu admiro tua garra e luta. O teu exemplo sempre vai me guiar. Mas é importante a gente se conversar. Também preciso ouvir a frase eu te amo. Sentar comigo e corrigir meus cadernos. Ir pro cinema no final de semana. O teu olhar e um sorriso sincero. E me sentir importante pra você. Coisa que você faz comigo. Você é meu tudo, o meu super-herói. Mas também quero em você um amigo. Nunca é tarde pra recomeçar. Ter trabalho e dinheiro pode ter o mundo inteiro. Só te falta mais amor. Tente mudar. dinheiro, pode ter um mundo inteiro, só te falta mais amor. Tente mudar. Nunca é tarde pra recomeçar. Ter trabalho e dinheiro, pode ter um mundo inteiro, só te falta mais amor. Tente mudar. 5:20. BFM, a sua melhor estação. Segura esse som, segura esse som. Eu tô carinho, mas às vezes prefiro sair sozinho. Ah, safado. Eu tô curtindo. Meu amor, rapaz. Meu amor tá quietinha em casa dormindo, viu? E de repente mensagem começou a chegar. Será que algum covarde foi lá me dedurar? Onde cê tá, vê? Cê tá fazendo, vê? Fala comigo, vê? É o que eu vou responder. Eu já tô vendo, beijando qualquer pouco. Eu já tô vendo, bebendo um atrás da outra. Eu já tô vendo, um bebo, um bem louco na farra. Se meu amor souber, ela me mata. Eu já tô vendo. Outra vez, e olha a besteira que a gente fez. Meu lençol tá todo bagunçado, você deixou marcas pra todo lado. Depois do amor adormeci, só acordei com o barulho do seu carro. Foi embora outra vez, como da última vez. Matou sua vontade, abusando da sua ex, que sempre te atende nessas horas de carência, e depois paga o preço, sofrendo as consequências. Sofrendo as consequências de um amor mal resolvido. Gosta de você, meu pior castigo. Chega pra cá, Jorge Matheus. Vem em mim, Jorge Matheus. Vamos lá. O que foi? Tá batendo na minha porta, essa hora será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu? Não quero mais te ver. Queria eu que fosse mesmo assim, mas o amor falou mais alto outra vez. E olha a besteira que a gente fez. O meu lençol tá todo bagunçado, você deixou marcas pra todo lado. Depois do amor adormeci, só acordei com o barulho do seu carro. E foi embora outra vez, como da última vez. Matou sua vontade abusando do seu ex. E sempre te atende nessas horas de carência. E depois paga o preço, sofrendo as consequências. Foi embora outra vez, como da última vez. Matou sua vontade, abusando do seu ex. Sempre te aprende nessas horas de carência. E depois paga o preço, sofrendo as consequências. Foi embora outra vez. Matou sua vontade, abusando da sua ex. Sempre te aprende nessas horas de carência. E depois paga o preço, sofrendo as consequências. De um amor mal resolvido. Gosta de você é meu pior castigo. Jorge Mateus! Simone! A voz da sua empresa é o rádio. Anuncie aqui. Visualizou e não respondeu por quê? Emocionou, respondeu o meu oco e amor. Emocionou, é só postar um copo, quer saber aonde eu tô. O que houve, pelado, se esquece de roupa, mas cê viajou, cê confundiu as coisas. O que houve, pelado, se esquece de roupa, mas cê viajou. Calma aí, novinha, desacelera o beat. Calma aí, novinha, desacelera o beat. Chegou ontem na minha cama e já quer fotinha no feed. Fotinha no feed, fotinha no feed. Chegou ontem na minha cama e já quer fotinha no feed. Fotinha no feed. Fotinha no fim. Vamos que vamos! Vai, jacaré, jacaré! Então vai, então vai! É um Humberto Ronaldo jacaré? Humberto Ronaldo jacaré! Emocionei, bebê! O que houve, pelado, se esquece de roupa, mas cê via. Você confundiu as coisas. O que houve, pelado, se esquece de roupa, mas cê viajou. Não respondeu por quê? Calma aí, novinha, desacelera o beat. Calma aí, novinha, desacelera o beat. E já quer fotinha no feed. Fotinha no feed. Fotinha no feed. Chegou ontem na minha cama e já quer fotinha no feed. Fotinha no feed. Fotinha no feed. 5:29. 91,7 BFM. Chapéu na cabeça, cavalo arriado. No céu, sol quente, no chão, arado. Hoje eu lido com gente, não lido com gado. Viajei pelo mundo, conquistei de tudo. E o dinheiro pode pagar. Mas felicidade não dá pra comprar. Se eu pudesse voltar, se eu pudesse voltar. No mato, eu trocava com certeza cada metro quadrado dessa cobertura por uma casinha de madeira. Cidade é luxo, mas roça é riqueza. Chama na gaita. Chapéu na na cabeça, cavalo arriado. No céu, sol quente, no chão, arado. Hoje eu lido com gente, não lido com gado. Viajei pelo mundo, conquistei de tudo. E o dinheiro pode pagar. Mas felicidade não dá pra comprar. Se eu pudesse voltar, se eu pudesse voltar, eu trocava fácil essa cidade inteira por um cantinho no mato. Eu trocava com certeza cada metro quadrado dessa cobertura por uma casinha de madeira. Eu trocava fácil essa cidade inteira por um cantinho no mato. Eu trocava com certeza cada metro quadrado dessa cobertura por uma casinha de madeira. Cidade é luxo, mas roça é riqueza. Dia todo, todo dia. Clube FM 91,7. É sucesso. Clube FM. Clube FM 91,7. Ouvinte em primeiro lugar. Toda noite você vem e se vai, e deixa na minha boca o gosto de quero mais. Bagunça minha roupa, minha cama, se arruma pra quê? Se tu vai voltar, sabe que já ganhou minha boca, enquanto a sua cê quer compartilhar. Ó, dancinha! Malandra, cê tem de gostosa, ô, minha cremosa, ai, ai, ai. O que você tem de bandida, malandra, cê tem de gostosa, mas quando eu te amo, tu gosta, ai, ai, ai, ai. Que usam no inverno, mas quando eu tô no tédio, ela é o melhor remédio. Ó, estudado e o moleque sem ensino médio. Eu sou calmaria, ela é vendaval. Ela curte as redes, eu curto o uau. Mas nosso mapa astral fez nós dois igual. Qualquer festa pra nós vira feste. Bagunça minha roupa, minha cama. Se arruma pra quê? Se tu vai gostosa, oh, minha cremosa, ai, ai, ai. O que você tem de bandida, malandra, você tem de gostosa, mas quando eu te amo, tu gosta, ai, ai, ai, ai. Quando eu te amo, tu gosta, ai, ai, ai, ai. Pensamentos diferentes, alma semelhante, contato, pele, amor, amante. Meu coração virou estante de fotos e fatos. Toque no amor não é toque, é tato. Gostosa de ouvir. Osvaldo era servente de pedreiro e trabalhava o dia inteiro feito o quê? Se apaixonou por uma empregada doméstica que era diarista num AP. Genivaldo, pra somar no seu salário, fazia à noite um bico de vigia, conectava o seu radinho de pilha. E apaixonado, Genivaldo só ouvia Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Baixa esse rádio, Genivaldo, que nós aqui do prédio quer dormir. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Baixa esse rádio, Genivaldo, que nós aqui do prédio quer dormir. Genivaldo um belo dia descobriu que a sua amada amante engravidou. Um crediário abriu nas Casas Bahia pra comprar o enxoval do seu amor. Logo, logo uma tragédia aconteceu. Sua amada com outro homem lhe traiu. Genivaldo, esse filho não é teu. Manda essa mulher pra puta que pariu. E se um dia no silêncio da cidade você ouvir uma canção dizendo assim: Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Baixa esse rádio, Genivaldo, que nós aqui do prédio quer dormir. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Baixa esse rádio, Genivaldo, que nós aqui do prédio quer dormir. Genivaldo um belo dia descobriu que a sua amada amante engravidou. Um crediário abriu nas Casas Bahia pra comprar o enxoval do seu amor. Logo, logo uma tragédia aconteceu. Sua amada com outro homem lhe traiu. Genivaldo, esse filho não é teu. Manda essa mulher pra puta que pariu. E se um dia no silêncio da cidade você ouvir uma canção dizendo assim: Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Baixa esse rádio, Genivaldo, que nós aqui do prédio quer dormir. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Baixa esse rádio, Genivaldo, que nós aqui do prédio quer dormir. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Baixa esse rádio, Genivaldo, que nós aqui do prédio quer dormir. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Baixa esse rádio, Genivaldo, que a cidade toda quer dormir. Esse é o novo hit, hein? Eu sei que ela ainda ama eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tentou revoar, mas não deu, não deu, não deu, não deu. Tudo que ela posta é propaganda enganosa no rolê. Tá sorrindo, nessa casa é deita e chora. Sem flash, momentos de luta, com flash, momentos de glória. Tudo que ela posta é propaganda enganosa no rolê. Tá sorrindo, nessa casa é deita e chora. Se flecha momento de luta, com flecha momento de cheio das pose, ó, ó, cheio das pose. Por dentro ela quer a caída, mas faz a bandida quando dá o close. Cheio das pose, ó, ó, cheio das pose. Por dentro ela quer a caída, mas faz a bandida quando dá o close. Cheio das pose, ó, ó, cheio das pose. Por dentro ela quer a caída, mas faz a bandida quando dá o close. Cheio das pose, ó, ó, cheio das pose. Por tanto ela quer recaída, mas faz um balde da quando dá o close. Eu sei que ela ainda ama eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tentou revoar, mas não deu, não deu, não deu, não deu. Que ela posta é propaganda enganosa no rolê. Tá sorrindo, essa casa deita e chora. Se flecha momentos de luta, com flecha momentos de glória. Tudo que ela posta é propaganda enganosa no rolê. Tá sorrindo, essa casa deita e chora. Se flecha momentos de luta, só vocês veem. Cheio das poses, ó, ó, cheio das poses. Por tanto ela quer caída, mas Mas faz a bandida quando dá um close. Cheio das poses, ó, ó, cheio das poses. Por dentro ela quer é caída, mas faz a bandida quando dá um close. Cheio das poses, ó, ó, cheio das poses. Flecha é momento de luta, flecha é momento de glória. Cheia de mágoa, essa mulher já tá cheia de mágoa. Não cabe mais nenhuma gota d'água, não cabe mais nenhuma gota d'água. Essa mulher tá cheia de lamentos, essa mulher tá cheia de lamentos. Porque brincaram com seu sentimento, porque brincaram com seu sentimento. A mulher quando ama se entrega pra toda a vida, mas se for enganada com as coisas que Deus duvida. É verdade. Ela é uma dama que honra a fidelidade, mas também extermina quem age com falsidade. Muito mais perigoso.